Sierra Tango Delta, desça para 2.000 pés, Mi 21 livre LS X-Ray, informe estabilizado. Mi 21 ajuste, 2.000 pés, informe estabilizado, Sierra Tango Delta. Azul 4235, chame Recife, 1251, alterna 3325. 1-2-3-2-5, azul, 4-2-3. Extensão de tráfego. Rio 5972, pronto, cópia. Temativo. Rio 5972 para Galeão, autorizado nível 400, via Upper Whisky 50. Decolagem da pistão 0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda e Eudis. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5061 e o 5972. 5972, autorizado 400, após a decolagem, primeira curva direita, subida da El, Leda, Eudes, 128 é o controle, 5061 outro responder. Rio 5972, emissão para prospeccionamento. Chamará. Total 9908, pronto, cópia? Pronto. Total 9908 para Guarulhos, autorizado nível 320. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Bridge, upper do Luno 6, até Belo Horizonte, após direto Tris e direto Poços. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5065, total 9908. Autorizado Guarulhos, nível 320, decolando da TEC, com curva direita, da Elzeda, Cristian, saindo. Capítulo no meio, até Belo Horizonte, após 3, após Porto, 208, controle, 5065, total 9908. Total 9908, chame pronto para pushback, acionamento. Telefunk Leste 2.000 pés. 2.000 pés, Fox Leste. Rio 5972 para acionamento na posição. Autorizado, reporte para início de push. Rio 5972. 5972. Delta, interceptando o lote da 10, Serra Castelo. Serra Tango Delta, complete LS, chame Torre Salvador no Noite Decimal Meia, boa noite. No Noite Decimal Meia, muito boa noite, obrigado. Doutor, Papa Romeu, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, vento 1,40 graus, 1,0 nós. Tem intenções de pouso pistão 1,0 ou pistão 1,7? Autorizar a 1,7 e a 1,7. Serra Tango Delta, modificar os 2,8. Tem livre base pela direita, chama o sinal da 1,7, Serra Tango Delta. Vai chamar no final da 1,7, Serra Tango Delta. Charlie Fox Juliette, chame Torres Salvador, no noite desse momento. 18:06, Charlie Fox Juliette. Torre, boa noite, só para Romeu, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, vento 1,30 graus, 1,0 nós. A intenção de pouso é 1,0 ou 1,7? Na 1,7. Gente, o Juliette Fox, o Charlie Fox Juliette vai chamar para cancelamento no externo. Claro. 5972, Rio 5972, chama o Dr. Taxi. Chamará. Serra Tango Delta, final da 1,7, prende pouso, baixado e travado. Serra Tango Delta, livre pouso, pistão 1,7, vento 1,30 graus, 0,8 a mais. Livre pouso, Serra Tango Delta. Serra Tango Delta, sol aos 3-2, vai para Aerostar? Gente, vai estacionar a frequência livre, uma boa noite. Charlie Fox Juliette, passando o externo, cancela. Charlie Fox Juliette, modifica os 3-2, tem livre base pela direita, chama o sinal da 1,7, Charlie Fox Juliette. Parada final da 1, Romeo 7, Fox Delete. Total 9908, tem já o tráfego 1767 da Rio, realizou o pushback. Quase que pediu solo, para assim que o Rio iniciar o táxi, iniciar seu pushback. Gente, então está autorizado após o Rio, total 9908. Afirmativo. Final da 97, Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, livre pouso, vento 130 graus, 12 nós. Essa é livre pouso, Charlie Fox Juliette. Chanel 6224, aguarde 4 minutos. Aracajama, Aracajama direto a Aracaju. Fox Juliette, salva os 35, confirma o pátio. Táxi, livre backtrack, táxi sobre a pista, o Juliette, Fox Juliette, Fox Juliette. Torre Rio 5972 para o táxi com 4 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia, alternando Guarulhos. 972, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, reparte pronto, ajuste a 021. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, reportada pronto. 96224, pronto, cópia. Funciona 6224 para Aracaju, nível 230 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucajama, Pajama, direto Aracaju. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5062, Oceaner 6224. Chanel 6224, chame para o pushback estacionamento. Rio 5972, Rio 5972, a linha e decola, vento 120 graus, 12 nós. Sinal 9908 para o táxi com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alterno, galera. Total 9908, táxi via SAT 1 em de alfa, no ponto de esperadão no 0, reporte pronto, ajuste no 021. SAT 1 no de alfa, reportar na conta pronto com 1021 no altíssimo, sua data. Rio 5972, decola 40, controle 1208, bom dia. Bom dia. Controle do Salvador é o Rio 5972, mudança de frequência na sua escuta. Rio 5972, contato radar Suba 400, saída da El, pode valer, Leda, no presente. Confirme, pode, Leda. Obrigado. 5972, voo Yields na presente. Voo Yields, 5972. Total 9908, ali em decola pista 10, ventando 40 graus, no meio nós. Decola 10, total 9908. O 972 chama agora Centro Recife, 1251, não terra 3325, tenha uma boa noite. 1251, obrigado. Confira a secundária. 133, decimal 25. Muito obrigado. Total 9908, decola aos 46, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 1208, boa noite. Controle, boa noite, total 9908. Com 9908, contato radar, Sol 320, saída da El. Na Sol 320, na da El, autorizaria, voar direto Leda? Autorizado. Mocapa, direto Leda, total 9908.